Líquido. Aquilo que toma as formas dos recipientes em que se encontra. Feminino e masculino são formas. Constrangem as condutas a apenas uma ou outra. Assim, engessados, parecem sólidos com o tempo. Não nos iludamos, parecem rígidos, porém refluem. Aproximemo-nos, que se os que olhem com atenção. Mulher goza, homem brocha, menino chora, menina bate, também. Todo sólido é, antes de tudo, líquido. Toda prática tem uma história. Um dia decidiu-se que mulher era frígida, só homem gozava, os meninos batem, as meninas choram. Criados assim, até onde ouvimos falar, pensamos que só havia isso. Pior, se não pensamos sobre o assunto, não falamos sobre ele, sofremos em vão. As possibilidades, porém, são muitas, mas que cada um de nós pode compreender sozinhos, pois, além de si, há os outros, que vão sempre muito além. Entre macho e fêmea, condições pretensamente objetivas, há uma gama infinita, da qual as arcaicas formas não marcam extremidades. Cada novo indivíduo é uma nova forma de viver. Escolhas, paixões, equilíbrios, enfim. A superfície de suas formas ondulam ao sabor do vento. Só quem não botou reparo é que não vê. Na contramão, quem assente as compartimentações deseja entendê-las a tudo. Não pode compreender que toda a água é líquida, não importa onde tenha sido depositada. Viver é tomar forma. Entre solidificar ou liquefazer, escolhemos o segundo, hidrorragia experimental, ímpeto ampliatmaforme. Acesso à maçaneta que abrirá a sua porta de direito para todas as pessoas. O todo se dignifica quando a vida é líquida. Rádio Livre Capivara, e está começando mais um programa, segundo programa, aliás, que é o Siriricas Poéticas, um programa para você, mulher, perguntando a você, mulher, melhor dizendo, né, se você já gozou hoje, e se você não gozou, que você venha vir a gozar com a gente, e se você já gozou, que você goze de novo, né, que você tenha orgasmos múltiplos aqui com a gente na Rádio Livre Capivara. Esse é um programa que começou na semana passada, e a nossa proposta aqui na rádio é a gente poder discutir sobre sexualidade feminina, sem mimimi, sem mesmismo, sem senso comum, abrindo debate para os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, os transexuais, os transgêneros e todo mundo que quiser falar sobre sexualidade feminina. A ideia do Siriricas Poéticas é a gente abrir espaços para todo mundo poder falar e todo mundo poder opinar e a gente discutir junto, ouvindo também músicas orgásticas, falando um pouquinho de literatura erótica e não erótica, histórias malucas para a gente poder dar risada também, se divertir um pouco aqui, siriricando com você, abrindo a sua cabeça e a sua buceta e libertando aí a consciência de gênero para você, mulher, ouvinte da Rádio Livre Capivara. E eu estou aqui hoje, já tem público aqui, já tem copo. Eu acho que esse microfone aqui tá ruim. Fala aí, Tchê. Agora. Deu. Deu? Deu. Aí, da hora. Acho Valeu. Que é melhor a gente trocar mesmo assim, tô. Não, mas você tem mais coisa pra falar do que eu. Melhor você ficar com o melhor microfone. E aí, você tá. Tem andado siriricando muita menina por aí? Ah, não tenho muito não, assim, ó. Tenho andado conhecendo bastante pessoas, assim. Né, mas. Acho que a. A galera pra se conhecer assim tá. Nesse sentido assim tá. Complicado, né? Cada vez mais assim. É, calma, calma. Eu sei que você tá, você ficou um pouco nervoso, entendi. Mas geralmente choca, né? Essas discussões geralmente chocam, né, a galera. Mas calma, calma. Se prepara para você não ter uma ejaculação precoce aqui na Rádio Livre Capivara, por favor. E chegou aqui também nos estúdios da Rádio Livre Capivara, o senhor Kapivarovski. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no programa da Lari, de Alecrim, da Alecrim. Então, esse Siriricando aí, muito bom para a gente ter uma tarde. Siriricas é um programa assim que deixa a gente relaxado nesse fim de tarde, com esse horário de verão aí que deixa as tardes mais claras e as noites menos obscuras. Então vamos ver se a gente se ama hoje. Abraço, galera. É, tá todo mundo já se preparando para ficar bem molhado aqui no Siriricas Poéticas. Siriricando, né, Tchê? Siriricando. A gente gostou do Siriricando. Melhor que Siriricas é Siriricando, você acha? Acredito que Siriricando ficou muito bonito esse nome, hein? Faz todo sentido pro programa, hein? Mais do que poéticas, porque pode ser poeta, ou o sexo pode ser poético ou não, né? É verdade, de repente vamos pensar uma. Já vamos pensar que o programa nem começou, a gente tá pensando aqui mudar, de repente, o nome dele e tal. Uma coisa que nós vamos dar uma pensada. Mas enquanto. Já vou pegar. Enquanto a gente vai discutindo essa questão de mudar ou não o programa, enfim, vamos começando a entrar no clima, né, orgástico do programa. Você aí acabou de sair do trabalho, né, colocou na Rádio Livre Capivara, tá ouvindo no seu carro, tá ouvindo em casa. Vamos começar a entrar naquele climinha gostoso para a gente poder começar a falar sobre sexo e sexualidade aqui. Mas primeiro a gente precisa estar num clima, né? Ninguém faz sexo sem estar no clima, né? O clima é importante, né, para isso. Então, vamos ouvir duas músicas. Começar com a grande Ella Fitzgerald, com dois sons que são bem orgásticos dela, né? Ela é uma cantora que não, assim, diferente da Peg Lee que a gente tocou semana passada, né? A Ella, ela tem dentro de um gênero, né? Do blues, do soul, enfim, ela tem vários tipos de música e algumas delas são super orgásticas, né? Então vamos ouvir duas músicas dela. A primeira, Wherever Lola Wants, e a segunda, Night and Day, que são músicas bem conhecidas. Mas pra gente entrar nesse climinha gostoso aqui, pra gente discutir sobre as nossas questões, não tão, não, talvez não tão sérias, mas não menos importantes. É a ideia dos Siriricas aqui, siriricando com você mulher, com você homem, enfim. Vamos nessa então, vamos ouvir Ella Fitzgerald pra começar. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I'll always get what I'll aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win. You're no exception to the rule, I'm irresistible, you fool, give in.

Não, vou falar porque que eu falei, né, pra colocar ela, que ela é clichê, assim, mas... É porque ela é uma das primeiras músicas que... É como se eles estivessem tendo um... Transando ali na... É, né? E ela foi, inclusive, proibida aqui no Brasil quando ela foi lançada, acho que na década de 80, essa música é lançada, né? 70? Década de 70. Ditadura pegando fogo. Proibiram o sexo sonoro aqui, né? Não, fala por aqui, ó. É, entre meados da década de 70 e final da década de 70. E foi um período assim que... É, a gente vai observar que a abertura sexual, vamos dizer assim, ela veio com a abertura política. Porque aí a década de 80 foi quando se disseminaram nos cinemas os filmes pornográficos. Quando, em detrimento da produção cinematográfica brasileira, e também por conta da censura às produções, que geralmente tinha assim, uma tendência muito crítica por conta do período, então os filmes pornográficos passaram a ser o sucesso em todos os cinemas. Para não fecharem, por conta da falta de patrocínio e de incentivo por parte do governo, né? Então, em outras produções cinematográficas, né? E, enfim, aí a produção relacionada ao sexo, né? Aos filmes pornográficos, né? Eles passam a ter nos cinemas a primeira opção, né? Então raramente se assistia a um filme que não fosse, ou raramente se via nos cartazes dos cinemas. Dos que muitos fecharam, transformaram-se mais tarde em igrejas, depois outros fecharam as igrejas e voltaram a ser cinema por conta do né, da retomada. Mas naquela época, né, essa música, na década de 70, meados da década de 70, ela realmente sofreu a proibição da censura, né? E aí vem todo um processo de abertura, né, mais tarde, como que uma revolta contra a censura. Só filme pornográfico. Mas esse som é muito bom. Bom, lembrando que você está na Rádio Livre Capivara 96,1, e esse é o Siriricas Poéticas, por enquanto abrindo a ideia de sexualidade feminina para a gente falar de sexo e acontecimentos históricos relacionados ao sexo com o professor Capivarovski e com trilha sonora de Thierry. Essa é o Siriricas Poética. Vamos ouvir um som, mas depois que a gente ouvir esse próximo som, a gente vai começar a falar da primeira escritora que eu trouxe, né? Semana passada a gente declamou aí um conto da Lola Benvenuti, e hoje nós vamos falar sobre um livro de uma jornalista escritora. Mas já a gente vai falar. Enquanto isso, você vai ouvindo um som com a gente. Nós vamos ouvir agora uma banda que se chama Smoke City, que é uma banda totalmente orgástica, que eles misturam música francesa com música brasileira, com bossa nova brasileira, e eles têm essa coisa da miscelânea também linguística. Então eles cantam em francês, em inglês, em português. É bem legal, assim, acho que vai valer a pena. Vamos ouvir um sonzinho deles, então. Underwater Love. This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so over me. This must be underwater love, the way I feel it. O que que é esse amor da água? Eu sei que eu não quero mais nada. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain again. After the rain comes sun. And after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai. E tudo cai pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar. E tudo, tudo cai. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh, oh, oh, yeah. The fog will pull you. Oh, we'll be right back. Não, então, o pessoal tá falando assim que essa música pode ser a vinheta do programa, né? Não, cara, mas vamos fazer a vinhetinha do intervalo. Porque eu acho que a abertura do programa com a Peggy Lee eu gosto. É, depois eu vou te mostrar. É bem legal, cara, mas enfim. É, bom, você tá no 96,1, Rádio Livre Capivara, esse é o Siriricas Poéticas, tentando discutir sobre sexualidade feminina. Estou tentando firmemente discutir com vocês sobre a nossa sexualidade, libertando as nossas bucetas pela consciência de gênero, a ideia do Siriricas Poética, e sem blá blá blá, sem mimimi, sem senso comum, que é sem medo de ser feliz, o que a gente está falando. E só uma coisa, eu esqueci de falar que o texto inicial que a gente abriu o programa, baseado num texto da Hilda Hilsch, que chama Alcoólicas, é de uma revista, eu peguei de uma revista que eu recebi de uma amiga, ela mostrou, a Isa, uma grande amiga, me mandou essa revista falando que tinha bastante questões de gênero, enfim, que é uma revista que está fazendo meio sucesso agora em São Paulo, que se chama Maçaneta. revistamaçaneta.com.br e é uma ideia, né, de discutir questões de gênero e com essa ideia de que tudo é líquido, né? Ou seja, você não tem mais a ideia do macho e fêmea, você não tem mais essas ligações binárias que geram tanto preconceito e tanta, né, tantos problemas, tantas violências, né? Porque você sempre tem um centro e uma margem, né? O homem e a mulher, né? E a revista Maçaneta, ela faz essa proposta de tentar acabar, né, de alguma forma com esses binarismos, coisa que o próprio movimento feminista já tenta fazer aí há algumas décadas, né? Mas é legal porque eles trazem uma coisa assim, uma perspectiva bem jovem, bem bacana, os textos deles são bem bacanas, mas tem uma pegada otimista que eu acho que o movimento precisa, né? Eu já sou mais do pessimismo, né? Eu acho que já não funciona muito o movimento feminista, né? Mas para os que estão otimistas, né, que o mundo vai mudar, você está otimista? Vocês acham que a mulher está liberta já? Nós estamos em 2014, a mulher brasileira especificamente. Vocês acham que a gente já alcançou um grau de evolução assim, de liberdade sexual, social, enfim? Capivarovski acha que, em certa medida, sim. Em outras, não. Em algumas medidas, sim, em outras, não. Porque a gente vive... Nós vivemos em uma sociedade, a sociedade brasileira, já que nós vamos opinar ou dar opinião a respeito, é que é uma sociedade ainda que possui muito conservadorismo. Em muitos nichos da nossa sociedade, há um conservadorismo e um machismo ainda muito grande, de maneira que a mulher brasileira, ela ainda não alcançou a liberdade plena, se for levar em medida a liberdade que as mulheres têm na Europa, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos. Porque essa ideologia paternalista ou machista, né, ela ainda carrega consigo muitos resquícios da história brasileira, no tocante à construção familiar, construção política, a própria construção econômica, quem sempre teve à frente do lar nas questões econômicas, nas despesas, o homem. Hoje a gente percebe, né, e vê que a mulher realmente ela tem liderado espaços. Isso é muito importante. Eu espero que a mulher se torne cada vez mais dona de si mesma, das suas liberdades, né? E que o homem deixe a mulher viver a sua vida e ele viva a sua vida, para que os dois em conjunto, se caso aconteça, se encontrarem, possam conviver com muita alegria, muita paz e muita siririca. Fala, Tchê. Obrigado. Eu acho que cada dia eu sinto que a consciência, né, a liberdade é uma questão muito de consciência, assim, né? Por exemplo, eu acredito que de certa forma nascemos livres, mas socialmente a gente se prende por umas amarras, assim, né? Vejo assim, por exemplo, acredito que as mulheres estão conseguindo, estão se mostrando mais, essa consciência de que elas, dessa liberdade delas está aparecendo mais, e ao meu ver, assim, elas muitas conseguiram soltar algumas amarras já, né? E é só que nesse soltar das amarras é que quando você solta alguém que tá preso muito tempo, a revolta é grande, entendeu? É, não tem... Sai da frente que... eu acho que em alguns momentos, sim. Agora... É. Não, acho que... Algumas frentes, sim. Mas eu acredito que é normal mesmo, sabe? É... Faz parte, né? Dessa... Poxa, imagina quanto anos de repressão e de repente... Seu ódio cresce muito, né, em relação a algumas coisas, né? Mas eu acredito que tudo é questão de tempo, de as coisas vão melhorando aos poucos, né? Tomara, né? Mas assim, você falou assim dessa questão binária, né, de homem e mulher, assim. Mas eu vejo as coisas mudando bem, assim. Por exemplo, hoje eu vejo, assim, o gênero, a questão de gênero é uma questão que já modificou muito, porque temos o homem, a mulher, os transexuais, o que não é considerado, não se considera mais nem homem nem mulher determinada, né? É considerado outro gênero, um terceiro gênero, aquele que, né, é, de certa forma, uma construção social, né? De uma terceira, talvez até tenha mais categorias de seres humanos, assim, né? Em relação à sua sexualidade, né? Porque é ela que toma o caminho de que a pessoa vai ser ou não, né? Você só fala que uma pessoa é trans por causa das opções sexuais dela, da escolha de ser, né? É isso aí, não sei direito, não. É difícil, né, falar sobre isso. Eu acho, muita gente tem falado essa coisa que o gênero, a questão de gênero tá um pouco superada, né? É interessante isso. Eu acho que, assim, deveria estar superado. Eu acho que é essa questão. Quando a gente fala que tá superado, eu acho que a gente tá olhando por um olhar talvez de nicho, né? Existem espaços que essa discussão de superação já tem acontecido, mas são poucos ainda no Brasil, né? Se a gente for pensar mesmo, né? Inclusive tem uma matéria aqui dessa revista que eu estava falando para vocês, da revista Maçaneta, que estava falando justamente isso, que nas eleições desse ano, né, nós tivemos três candidatas mulheres, né? Marina, Dilma e Luciana. E o que o texto fala, o texto se chama Eleições de 2014, candidatas mulheres ou mulheres candidatas? E o texto faz uma crítica a essa questão que a gente acha, né, de que existiu uma certa evolução da mulher estar no poder, né? E ele fala assim, mas que poder é esse, né? E ela vai falando, e no texto vai falando sobre os projetos dessas políticas, né, o projeto de governo, e se existia realmente uma agenda feminista ou feminina, enfim. E a conclusão que se chega é que não basta a mulher estar no poder, ela tem que fazer com que existam políticas, né, de igualdade de gênero e tal. Nossa, eu vi uma entrevista da Marilena Chaui, que eu achei uma coisa muito engraçada, assim, né? Porque ela vai defender um pouco a Dilma no né, um pouco o PT, assim. Mas ela fala um negócio assim que o Milton falou, o Capiravarosco falou do paternalismo, né? Só que aí a história era o seguinte, ainda bem que você colocou mesmo, que aqui em algum. Isso que eu disse é só em alguns lugares mesmo, porque tem lugares que realmente há um machismo muito forte, né? Predominante. Só que ele era um pouco a ver com o Bolsa Família que ela falava. Ela falava que o Bolsa Família é dado para as mulheres. E isso fez ter uma estrutura totalmente diferente dentro da casa. Porque agora, vamos dizer assim, das famílias pobres, né? É a mulher que recebe o dinheiro. Então, muda o âmbito social, sabe? Não é mais esse paternalismo que nem se conhece, assim, né? Que o homem sai pra trabalhar e tal, e a mulher só é dona de casa. Teve uma mudança. Porque agora ela que é o... quem vai receber o dinheiro. Isso mudou todo a estrutura familiar, assim, de certa forma. Mas é só um comentário, assim, né? Que da Marilena achou que eu vi esses dias aí na televisão. Pois é, quantas lutas ainda, né, cara? Na verdade, a gente tem, né? É, você acha que vai ficar boa essa música, Kapivarovski? Olha, só o fato dessa música falar "eu te amo" já realmente agrega muito valor a o que a gente está discutindo aqui, porque o sexo com amor é muito melhor. Ah não, Kapivarovski, esse não é mais o Na Fossa, hein? Nós vamos entrar na fossa. Vou começar a falar de amor aqui, vamos entrar na fossa. Não é mais o Na Fossa, é o Siririca, siriricando agora, Kapivarovski. Nossa, é verdade, do flash assim. Saco dar um flashback. Eu já ia propor até uma música mais romântica. Mas tem tudo a ver, né? Sexo, amor, fossa, tudo a ver. Não, e falando em fossa, nós vamos entrar num tema fossa aqui, né? Porque a gente trouxe a nossa escritora da tarde. Semana passada a gente leu um texto da Lola Benvenuti, que acabou de lançar um livro. E agora nós vamos falar de uma escritora que se chama Cláudia Tages, que é jornalista e que tinha um programa de rádio em Porto Alegre. Que ela fazia uma proposta meio fossa, assim, umas músicas de amor, love songs. E aí ela começou a receber um monte de cartas de mulheres pedindo conselhos, enfim. Aí ela virou uma, sabe, uma psicóloga do amor, assim, no movimento radiofônico, que é mais engraçado ainda, né? No rádio. E aí ela publicou um livro com essas cartas, né? Ela publicou um livro que se chama A Vida Sexual da Mulher Feia, né? E no final do livro, ela coloca alguns desses relatos de mulheres que mandaram esses textos para ela. E olha que interessante, caro ouvinte da Rádio Livre Capivara. De todos os relatos que nós temos no final do texto dela, nenhum relato... Ó, A Vida Sexual da Mulher Feia é o nome do livro. Nenhum relato tem a ver com orgasmo feminino. Não tem um texto que fale sobre o prazer feminino, o gozo feminino. Um livro que se propõe a tratar da sexualidade da mulher não trata do orgasmo. O que vocês acham? É, como você falou, o final do livro é umas cartas, né? Eu acho que elas mesmas não trataram do orgasmo delas, né? Isso que é a tristeza, né? Isso que é o triste, né? É. E elas colocam assim, sabe? Eu dei uma lida... como sempre é um problema muito, muito sério quando elas vão transar com alguém. Se não é uma coisa que tá nelas, assim, mas é uma coisa que acontece no momento, assim. Por exemplo, uma fala que na hora que vai transar com o cara, dá uma grande vontade de ir no banheiro. E o banheiro no motel não tem porta entre o banheiro e o quarto no motel. Mas você está desrespeitando a escritora. Você está contando a história. Você não vai ler a história para os ouvintes? Vou ler uma história aqui, então. Vou sortear uma aqui. Vou ler a última. Vai. Última carta. Não li ainda, então, hein? Vai embaixo, não tem som nas caixas. Saí de casa disposta a dar fim na minha solidão de 8 meses e não tive dúvida de que isso aconteceria quando ele me abordou em uma boate escura e abafada. Era um negro alto e simpático, e depois de alguns beijos, resolvi convidá-lo para ir ao meu apartamento. Na saída, fui pegar sua mão, e ele não tinha um braço, que não fez falta nem naquela e nem nas noites que se seguiram, me levando a concluir que Deus havia compensado a falta do braço dele com outros atributos. Um dia terminamos sem dramas e sem saudades. Não era mesmo em casamento ou um amor eterno que eu pensava quando, quando não encontrei a mão dele. Esse é um diferente, hein? Esse é um diferente. Nos surpreendendo aí, né? Legal. Essa é uma carta aí. Da AL de 30 anos. Depois dessa vamos ouvir um som, né? Vamos ouvir um som. Você tá 96,1. Essa... Não, peraí, vamos refletir sobre ela, depois a gente volta e fala. Vamos ouvir um som, né? Porque a gente ficou meio extasiado. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been adventurous too long. Yes, give me a reason. 96,1 Rádio Livre Capivara. E esse é o Siriricas Poéticas, um programa para libertarmos as nossas bucetas, para a nossa consciência de gênero, ou não sei se gênero agora, se nós estamos. Nós, será que nós estamos num espaço que o gênero já foi superado? Com esse monte de coisa na parede aí do banheiro feminino, eu não sei. É, em partes sim, em partes não, né? Bem, a gente leu aí o trechinho, né? Vou ler o final, porque é o final que eu achei o mais bonito, assim, né? Fala assim, ó. Um dia terminamos, sem dramas e sem saudades. Não era mesmo um casamento ou amor eterno que eu pensava quando não encontrei a mão dele. Eu acho que é muito legal isso daí, assim, né? Porque a gente leu um conto aí que a moça sai um dia, assim, na rua, disposta a encontrar alguém pra transar, porque faz tempo que ela não transa com ninguém. E ela encontra o primeiro cara na balada, gosta dele, fala, vai ser esse mesmo, tal... E eles passam dias fazendo sexo, tudo, só que de repente tudo acaba. Tudo acaba sem saudades, sem nada. Isso eu acho uma coisa legal, assim. Não sei, né, se é do homem, da mulher, do homem, uma relação assim, né? Mas é uma relação diferente da que a nossa educação nos ensinou, hein? Fala aí. Ah, eu acho que pode acontecer isso. De repente as pessoas se sentirem assim, naquela liberdade de seguir outro caminho, né? Eu acho lindo. Acho que assim, a liberdade que essa moça sentiu em sair com toda essa atitude, encontrar alguém, ficar com... É maravilhoso, é isso mesmo, sim. Sem dor, né? Sem sofrimento, é. Sem que a cabeça fique pesando muito nisso daí, né? É, então resta a você pensar. E uma coisa pra gente jogar é pra vocês pensarem, aí, ouvinte da Rádio Livre Capivara, se. Bom, isso é uma evolução ou não é? Né? Aí é que tá a coisa, né? Evoluímos. Evoluímos enquanto relacionamento a dois, a três, a quatro, a um. Evoluímos no sentido da libertação, alguma forma. Será que isso realmente é libertário? Aí é que tá a questão, né? É, então, isso que é uma das coisas, né? Eu penso assim, que se você faz com amor, assim, né? Se você sente a vontade pra fazer qualquer coisa maluca, que for, aí sim você tá agindo certo, sabe? Com um sentimento bom, com uma coisa boa no coração. Mas se você faz alguma coisa, assim, com outras intenções, ou com uma... Às vezes não fica à vontade, às vezes faz só pra se vingar de alguém, ou qualquer coisa, né, de... Sei lá. Faz uma suruba sem estar à vontade em ficar nessa suruba. Sem ficar com, olhando os outros e julgando. Aí não vira, né? Tem que entrar de cabeça mesmo, se for... Nesse mundo, assim, de outras coisas, né? Pois é, mulher. E aí fica pra você pensar, mulher, que tá ouvindo aí a Rádio Livre Capivara, se realmente o que você tem feito hoje com a sua sexualidade, você tem pensado em você? Ou você tá só fazendo aí porque a galera tá fazendo, só pra você não ficar de fora? Você tem gozado, né? Você tem realmente sentido prazer no que você tem feito? Porque é uma coisa que a gente conversou na semana passada no programa, que as mulheres têm feito muito sexo, sempre fizeram, homens sempre fizeram muito sexo, mulher, mas fazer sexo não quer dizer que você goze, né? Era o que a gente estava falando aqui no programa passado com o professor, o Kapivarovski também estava aqui, né? E a gente falou bastante disso. Então, será que você, mulher, que está ouvindo aqui a Rádio Livre Capivara, tem exercido a sua sexualidade de forma consciente? Se é que a gente pode falar de que é só uma questão de consciência, né? Será que você tem realmente gozado? Ou você está mais preocupada em dar o gozo? Vamos ouvir um som de uma banda que toquei na semana passada, que chama Vive La Fête, que se chama La Vérité, A Verdade. Se chama A Verdade a música, vamos ver. Que verdade é essa? Thank you. Rádio Livre Capivara, 96,1. Esse é o Siriricas Poética, ou Siriricando, não sei. Eu trouxe aqui uns livros pedagógicos para a discussão de hoje. O Thierry ficou apaixonado por um livro que se chama... Kama Sutra para Lésbicas. Kama Sutra para Lésbicas, que é um livro totalmente didático sobre a mulher, né? Para a mulher. Não, vou falar assim, mas não é um Kama Sutra, assim, não tem muito... É, não tem falando assim, fica em tal posição, né? Tem mais mesmo como você tinha falado até, né? Mostrando pra mulher como que é o... Tentando fazer a mulher conhecer o corpo dela, né? Tal. Mas é que eu achei uma frase engraçada. Tem vários nomes, várias coisas, né? Ó. A estimulação manual, também conhecida como artesanal, é um dos jogos eróticos mais ricos. Seja lá qual for a estimulação manual, ela também é conhecida como artesanal. Pra quê, né? Bonito. Realmente a mulher faz uma arte com o sexo, porque o artesanato do sexo deve ser maravilhoso, né? E é uma maneira mesmo de conhecimento do corpo, né? Vou ler mais um trechinho, hein? Caso se deseje tentar conseguir um orgasmo múltiplo, um bom momento é durante a estimulação manual, que como vimos pode ser também artesanal, né? Depois do primeiro orgasmo, deixe os dedos quietos em cima do clitóris. Depois de um ou dois minutos, reinicie a estimulação. E se reaparecer o prazer, continue prolongando a sensação. Se não ocorrer, é melhor desistir e não ficar obcecada. Olha, Thierry, não é uma fossa você pensar que você tem que ter um manual. Você tem um manual. Olha só como é foda ser mulher, cara. Como esse programa é necessário. Você tem que ter um manual que você compra nas bancas para ensinar você a gozar. A você... Cara, você tem que comprar. Se você não comprar o livro, você não goza. Você entendeu? Gente, relaxa e goza, vai. Tem que realmente relaxar e gozar, porque ter assim realmente todo o manual para entender a cronologia do sexo e até chegar ao ápice e a manipulação do clitóris, realmente. Realmente. Não, a gente tem que se conhecer, né, gente? Tem que conhecer nosso corpo, as coisas que a gente gosta. No fundo é isso, né? O que é o mais blá blá blá possível, mas é a realidade, né? As coisas certas, às vezes, estão bem na nossa cara, a gente que não fica vendo. Essas palavras, essas coisas, senso comum, às vezes é verdade mesmo. De se conhecer, aprender a se gostar, descobrir, né? Descobrir a gente e o outro, né? Que é tão difícil pra mulher, na verdade, né? Putz, eu falo enquanto mulher, né? Não que pro homem também não seja difícil, né? Pois é, a gente tá chegando num momento fossa, né? Tô achando que nós não saímos da fossa. Nada mais fossa do que falar da sexualidade da mulher, né, cara? Vamos ouvir um som. Up. Não, eu. Antes. Bom, enfim, depois a gente comenta um pouco mais da Cláudia Tages. Vamos ouvir um som, então. Mais uma música da Peggy Lee. He's a Tramp. He's a tramp, but I love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, I adore him, and I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. He's a tramp, I adore him, and I wish that I could travel his way. But I love him, and I only hope he'll stay that way. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. I wish that I could travel his way. I wish that I could travel his way. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's

96,1 Rádio Livre Capivara. E esse é o Siriricas Poéticas, um programa que tenta aqui discutir sobre a sexualidade feminina, mas a gente tem discutido sobre várias tantas outras coisas além da sexualidade, né, meninos? Não, só eu queria falar que nesse tempo eu lembrei de uma frase lá do Charlie Chaplin que tem tudo a ver com o programa, assim, né? Ele fala que seria legal se a vida fosse ao contrário do que ela é, né? Que a gente nascesse velho, cansado, e depois a gente fosse pegando nossa juventude novamente, né? Ficando forte e tal, chegando no auge da idade, depois de anos, né? E tudo acabasse não com a morte, mas com uma puta gozada. De modo que quando você chegasse nos píncaros da glória, morresse com aquele prazer. Farewell. Mas pensando, né, não é o seu prazer, né? Coisa bem de filósofo, né? Mas não é o seu prazer, mas é o prazer de outro, no final, né? Pois é, pensando no seu, no meu ou no nosso prazer, eu acho que a gente vai ficando por aqui com Siriricas. Lembrando que a Rádio Livre Capivara tem uma programação em 24 horas. Então, se você estiver chapado de madrugada, estiver depressivo, você coloca lá, sintoniza 96,1 ou entra no radiocapivara.blogspot.com.br e ouça a Rádio Livre Capivara aí, meu. Além das ondas são carlenses para o mundo, né, cara? Rádio Livre Capivara, essa é a força. Vamos fechando o Siriricas de hoje, lembrando que a gente se encontra, talvez, né, se aguentar até semana que vem, até a próxima sexta, a partir das 17 horas. A gente tentando discutir sobre a sexualidade feminina, é sempre muito difícil a gente discutir sobre isso. E vamos fechar com orgasmo, né? Eu acho que a gente termina o programa com um grande orgasmo, né? O que você acha? Perfeito. Sim, nada melhor que esse prazer máximo do sexo. Vamos. Ó, o pessoal tá tendo altas ideias aí, mas vamos fechar então o Siriricas de hoje com uma música orgástica pra assim, meu, você não gozou até agora, meu, agora você vai gozar, agora você fica tranquilo que a gente vai fazer essa contribuição pra você. É uma música de uma cantora que se chama Nina Hagen, que se chama Naturtan, natural, enfim, algo como natural. Entendeu? Nada como naturalmente falando sobre esse fim orgástico, de forma natural. Essa palavra é pra acabar mesmo. Pra acabar o programa de hoje, a gente se vê, né? Espero que até a próxima sexta, às 17 horas. Então vamos de Nina Hagen aí, pra fechar o Siriricas. 96.1 Raio do Livre Capivara. Que o sexo é tão natural, né? Que foi uma boa música que você escolheu pra acabar, né? Porque afinal de contas a gente falou tanta coisa de social, de não sei o quê, e a gente esqueceu de falar que no fundo sentir prazer é a coisa mais natural do mundo, né? Antes do homem pensar, ele já tava lá reproduzindo, né? Pra todas as espécies, vegetais, animais, enfim. Então vamos escutar com a Alecrim. Então vamos ouvir a Nina Hagen. Eu só vou responder o seguinte. O professor está ouvindo a Rádio Livre Capivara. Falou da Nina Hagen. E sim, vamos fazer uma janta hoje. Foi a mensagem que ele me mandou. Vamos jantar juntos. Vamos jantar, mas vamos ouvir a Nina Hagen primeiro. É isso aí. Thank you. Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schauf die Straße runter, fällt mir mein bekannter Eid. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und flieg mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter flennen. Yeah.